parado, vamos cantar meu fado. E me desceu na garganta, não chego a saber quem sou, nem o que faço na vida. Sou folha no chão caída, sou poeta que não canta, nem um grito de revolta nestes meus lábios cansados, nos meus olhos magoados, o olhar ver ninguém. Sou quarto onde ninguém volta, sou um berço sem menino, uma carta sem destino, que não sabe de onde vem. Sou o louco mais louco à solta por esse mundo. Sou um verso tão profundo que ninguém o decifrou. Tudo isto porque há pouco, quando cheguei, não te vi. E até aqui, o meu coração parou. E até tu voltares aqui, o meu coração parou. Olá, olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fato, edição para esta quarta-feira, dia 17 de junho de 2015. Eu sou o Carlos Bonaparte e depois com muito gosto que estou convosco aqui no Canal 1. Já abrimos a nossa edição, a enigmática voz de Fernando Maurício com O Meu Coração Parou. A verdade é que assim mesmo já aconteceu. Fernando Maurício, um grande fadista, já nos deixou há bastante tempo. Já nos deixou, mas também nos deixou um grande legado de músicas, não é? E os ouvintes podem participar no nosso programa. Para isso, basta que nos escrevam para geral.radioantenaweb@gmail.com ou, se quiserem, podem participar também pelo Skype. Skype com o nome Rádio Antena Web e, brevemente, também pelo telemóvel através do número 910106983. Esta edição vai seguir com Maria da Fé e o tema Primeiro Amor, logo depois Tony de Matos com Rosa Vaidosa e ainda também João Brasa com O Fado do Sobreiro. Estas são as primeiras três músicas que nós estamos aqui a ouvir. Volto daqui a pouco para juntar-me a vocês na segunda parte do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Para já, Primeiro Amor, o Ai Quem Me Dera Ter Outra Vez 20 Anos, não é? Aqui na voz de Maria da Fé. Até já.

constantemente vivida, quase sempre a trabalhar. Mas se um dia a morte vem, nós deixamos sempre alguém com saudades a chorar. Mas se um dia a morte vem, nós deixamos sempre alguém com saudades a chorar. E já cá estamos ouvintes, depois desta música que vamos então ouvir, deste fado de do fado do Sobreiro, na voz do João Brasa. Vamos agora seguir para o término desta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, para esta quarta-feira, com mais três temas. Primeiro, Rodrigo com Ser Fadista é Ser Assim. Logo depois, a mítica voz de Alfredo Marceneiro cantando O Moinho Desmantelado. Fechamos com O Rio Que Nos Viu Nascer, um belíssimo tema interpretado por uma igual belíssima voz, neste caso específico, a de Vicente da Câmara. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui, mas regresso amanhã, mais ou menos à mesma hora, às 6 da tarde. E conto com a sua presença. Até amanhã, ouvinte, fique bem, um forte abraço para si e até lá. Arrastado, preso a um cruel destino. Sou fadista porque a sorte me faz caminhar sem norte, num correr ao desatino. Andam pairando nos céus gritos loucos que são meus, são fados que espalho ao vento, são ecos chorando em mim, história de noites sem fim, voz rouca do meu tormento. Ser fadista é ser assim, colher rosas num jardim, pelas próprias mágoas regado, retratar a própria vida naquela canção dorida a que o mundo chama fado. Ser fadista é ser assim, colher rosas num jardim, pelas próprias mágoas regado, retratar a própria vida naquela canção dorida a que o mundo chama fado. No jardim, pelas próprias mágoas regado, retratar a própria vida naquela canção dorida a que o mundo chama fado. apenas vejo a miseranda carcaça. Perdeste de todo a graça heroica do teu passado. Hoje ao ver-te assim mudado, minha alma chora em descrer. E quem te vê, e quem te vê, moinho desmantelado, moinho pombo da serra, que triste fim tu tiveste. Provas farinhas moeste, procuro da tua terra. Provas farinhas moeste, procuro da tua terra. Hoje a dor em ti se encerra, foste votado ao ouvido, foi-se o constante gemido dessas mãos trabalhadoras, doce amante das lavouras, pelo tempo derruído. Finalizaste a vida em fundas melancolias, às tristes aves sombrias, pois te serves de dormida. No teu seio estás guarida a um rendo malfeitor. Tudo em ti causa pavor. É bem triste a tua sorte, sombria estátua da morte. Tu representas a dor. Junto de ti eu nasci, ó meu saudoso moinho, e do meu terno avôzinho, quantas histórias ouvi. Agora tudo perdi, sou pela dor e partido, deste mundo esqueci. Moinho, que crueldade, és o espelho da saudade deste meu peito dorido. És o espelho da saudade deste meu peito. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. O rio que nos viu nascer viu também nascer Lisboa. O rio nos viu nascer, viu também nascer Lisboa. Sou português, tenho avó, o bom sangue não perdoa. E como qualquer de nós, embarco mesmo sem querer. E o rio que nos viu nascer viu também nascer Lisboa. Partir, mas sem saber quando, e sem destino marcar. A vida vai-se passando, e o que era amar soltou-se, e agora é como se fosse um barco mal encalhado. Partir, mas sem saber quando, e sem destino marcado. O Tejo faz-nos partir, Lisboa faz-nos voltar. O Tejo faz-nos partir,